partes e guloseimas. Se você for perguntar a ele, ele diz: mamãe, eu não quero nunca mais ir para a escola. Eu quero passar o dia brincando. E mamãe, eu também não quero jamais ter que tomar banho de novo. Eles adoram tudo isso. Mas não é isso que é o melhor para eles. E nós, como pais, não vamos dar isso que eles nos pedem, porque sabemos o que é melhor para ele. Do mesmo modo, nosso Pai que está nos céus. Jesus nos disse: qual é o filho que o pai lhe pedindo um pão, lhe dará uma pedra? Ou lhe pedindo um peixe, lhe dará uma serpente? Se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus. Pedi e obtereis, batei e abri-se-vos-á. Jesus nos convida à prece, a entrar em sintonia com as forças do mais alto, com os espíritos bons que vão nos inspirar a como lidar com aquela situação, ajudando que nós mesmos aprendamos a caminhar com as nossas próprias pernas, porque eles não querem seres extremamente dependentes o tempo todo, mas querem que saibamos caminhar por nós mesmos e estão sempre ao nosso lado para nos ajudar. Então, a depressão vai ter também causas espirituais. A influência dos espíritos, obsessão, segundo Allan Kardec, é a influência persistente de um espírito sobre outro, que não ocorre somente entre um desencarnado e o encarnado, mas até entre encarnados. Há maridos, há esposas que são verdadeiros obsessores. Pais, filhos, que obsediam a sua família. Existe a obsessão também de encarnados sobre desencarnados, muitas vezes, durante o sono físico, e a obsessão também entre desencarnados. Então, nós vamos estudar aqui um pouquinho hoje alguns casos da influência dos espíritos na depressão. Divaldo Pereira Franco, no seminário A Depressão e a Terapia do Amor, gravado na cidade do Salvador, na Bahia, disponível em fitas de VHS, narra uma história muito curiosa, ocorrida no ano de 1978. Divaldo estava na Mansão do Caminho, preparando-se para mais uma viagem internacional. Quando estava fazendo as malas, um de seus filhos adotivos, hoje quase 800, nessa instituição que abriga 5 mil pessoas entre jovens, crianças, idosos e gestantes, busca Divaldo e diz: tio Di, eu tive um pesadelo terrível, sonhei que um monstro me perseguia e estou apavorado, não consegui sequer mais dormir. E ele lhe perguntou: mas por que você não veio antes me falar? Porque estou saindo de viagem. Percebeu tratar-se de um problema de obsessão, porque muitas vezes pesadelos recorrentes, insônia persistente pode ser, não significa que é, mas pode ser um sintoma de uma obsessão espiritual. Divaldo aplica-lhe um demorado passe, aplicação da bioenergia, que desde a época de Jesus nós temos notícia. E naquele momento percebe um espírito obsessor dizendo para o seu filho adotivo: eu vou matá-lo, porque ele também me matou. Divaldo tranquiliza a criança, recomenda a um dos seus filhos, hoje médico, dizendo tratar-se de um caso muito grave. Viaja e, após alguns dias, liga para a Mansão do Caminho, onde tem a triste notícia que o seu filho adotivo estava internado em um hospital psiquiátrico. Submetido à sonoterapia, teve que ser colocado em uma camisa de forças, porque ele insistia em atirar-se do quarto andar do hospital. Desejava suicidar-se. Divaldo faz suas conferências e, quando retorna, tem a oportunidade de trabalhar na sessão mediúnica como médium, onde até hoje ele participa, e deu passagem ao espírito que prejudicava o seu próprio filho adotivo. Aquele espírito de um determinado senhor revelou durante a sessão mediúnica que desencarnara no primeiro dia de janeiro do ano de 1900, que fora dormir depois da festa, pediu um chá para a esposa jovem,